sobre o amor e o desamor, sobre a paixão, sobre ficar, sobre desejar, como saber te amar, sobre querer, sobre entender, sem esquecer, sobre a verdade e a ilusão, quem afinal é você? Quem de nós vai mostrar realmente o que quer? Um coração nesse furacão, ilha de onde estiver. O meu querer é complicado demais. Quero o que não se pode explicar aos normais, sobre o porquê de tantos porquês, e responder entre a razão e a emoção, eu escolhi você. Realmente o que quer? Um coração nesse furacão, ilha de onde estiver. O meu querer é complicado demais. Quero o que não se pode explicar aos novais, sobre o porquê de tantos porquês, e responder entre a razão e a emoção, eu escolhi.